Beleza, galera. E aí, qual que vai ser o nome? Putz, mano, tenho nem ideia. Aliás, qual que vai ser a linha central de pensamento do. Pensamento não, dos assuntos. Então, cara, o que, que eu pensei? Pensei a gente fazer um podcast pra gente falar sobre diversos assuntos, mas eu acho que a gente poderia eventualmente voltar pro tema de podcast mesmo, tá ligado, Renan? Como assim? Sei lá, a gente poderia, por exemplo, em alguns programas, falar sobre outros podcasts, a gente poderia... Talvez falar sobre a importância do podcast. Mas entre esses programas, entre esses casts, talvez ir falando também de coisas que a gente gosta, né? Acho que a ideia era mais a gente se divertir batendo um papo e gravando. Mas, cara, tá bem amplo ainda pra mim, bem aberta aí as possibilidades. Por isso que a gente tinha que trocar uma ideia. Uhum. E acho que de algum jeito a gente tinha que começar, né, Fernando? Exato. É, de alguma forma eu precisava dar o primeiro passo para dar andamento com a ideia, né, e evoluir ela também de acordo com as sugestões aí que vão surgindo com o decorrer dos podcasts. Sim, sim. Mas assim, você tá falando em torno de podcasts, mas recomendações, uma análise ou o quê, assim... Os dois, na ainda verdade. Não, ainda ficou meio suspenso, assim. Sim, eu acho que a gente poderia fazer recomendações, sim. Análises também. Sei lá, falar um pouco sobre os podcasts que a galera não conhece muito e tal. Ou sobre o hábito, sobre a mídia no geral, sobre a história, sabe? Uma coisa nessa linha, assim. É claro que não dá pra ficar fazendo isso sempre, né? Mas é por isso que eu queria intercalar sobre temas. Por exemplo, a pauta que eu mandei pra vocês era justamente pensando nisso. Pensando em o começo das coisas, né? Então a gente fala de podcast lá no meio, mas eu acho que a gente poderia, por exemplo, também falar de outros assuntos, entendeu? Mas é por isso que eu tô pedindo a ajuda de vocês, porque eu tenho essa dificuldade de conseguir dar um core forte pra coisa, sabe? Dar um sentido bom, assim... Geralmente eu tenho ideias, mas elas ficam muito vagas. Tá, entendi. Eu tenho algo parecido nesse sentido também. O que eu acharia mais natural? Falar sobre coisas que a gente gosta. Entendeu? Da hora, legal. Sobre e tudo, acho que né? Influiria mais. Olha, teve umas pautas que surgiram lá no serviço ontem, por exemplo, que são coisas que fica fácil dar andamento e ter ideias para novas pautas. Por exemplo. Ontem a gente estava discutindo os três piores e os três melhores vilões de filmes de heróis, por exemplo, né? E seus motivos respectivos de que cada um achava. E dentro desse contexto, acaba lembrando outra questão, ou de repente alguma HQ que vale a pena lembrar, ou qualquer coisa do gênero, e dá andamento nesse mundo de cultura pop, entendeu? Então acho que vale muito a pena. Uma boa, uma boa, concordo. Eu acho que a gente tinha que fazer algo nessa linha mesmo, só que expandir. Porém, me corrija se eu estiver errado, Renan. Eu acho que a sua pergunta é mais pra a gente talvez tentar criar uma identidade. Seria isso, né? Isso, porque acho que qualquer tipo de conteúdo que a gente gere, temos que ser facilmente identificáveis. Exato, entendeu? Exato. Você pensa, assim, o MRG. Eles sempre vão falar de quadrinhos... Livros, mangás, games, etc. Jovem Nerd, todo tipo de assunto. Uhum. Aí você é 99 de vidas. Jogos e o estilo de vida dos anos 80, 90. Uhum. Entendeu? Uhum. A gente vai falar de eu acho que cultura pop. Existe uma coisa que a gente faz por si só que dá muito certo, cara. Por exemplo, eu acredito que qualquer um que goste muito de uma coisa faz isso por si só, né? Por exemplo, o Thiago, vou dar um exemplo real, na verdade. O Thiago me recomendou um anime pra mim assistir, que no caso chama O Cemitério dos Vagalumes, né? E dentro da recomendação existia os porquês que esse anime é extremamente recomendável, extremamente necessário de você ser visto. Dele ser visto, né? Sim, então sim. Isso por si só já é uma pauta, entendeu? Isso por si só já dá o andamento e fazer com que crie argumentos e quando outras pessoas também assistiram, acaba surgindo outros pontos de vista que eu acho muito interessante. Sim, opa. É legal. Por exemplo, você acabou de falar do Túmulo dos Vagalumes. Túmulo do Vagalume, exatamente. Alguém fala, tipo, a recomendação da semana. Tipo, puta, eu vi um jogo antigo aqui que é foda. Aí recomendo todo mundo dar uma jogada. Aí todo mundo comenta em cima dele. Isso, não necessariamente cara. Ser só o lançamento, entendeu? Já que exatamente, é um hobby, né? Bom, beleza. Mas é isso aí, Renan. Eu acho que cara, vai ter muito assunto. Eu tava pensando aqui, queria ver a opinião de vocês. Se a gente fizesse alguma coisa... se a gente desse realmente um sentido de como se fossem recomendações, conselhos mesmo. Tipo como se nós fôssemos advisors. Hã? Nossa, que tal? Eu não largo o trampo mesmo. Eu não consigo. Então, aí porque... tem que consultar aqui o CP. Seria legal, cara. Eu acho que a gente poderia começar mais ou menos nessa vibe mesmo, de recomendações, de discussões. E a gente só precisava de um nome. Eu queria que essa primeira pauta aí que a gente fez, a gente gravasse. Eu vou trampar aqui na edição dela. Vou fazer uma edição para essa nossa conversa aqui também. E a priori acho que a gente tinha que compartilhar só com pessoas que a gente sabe que teriam liberdade para nos xingar, para falar, putz, tá uma merda, tá uma bosta. É por causa dessa liberdade que eu chamei vocês também, porque eu sei que eu poderia falar isso para vocês tranquilamente e vocês também falariam isso, sabe? Então acho que esse é o caminho. Mas é legal, cara. Acho que a gente precisava ter um nome. A gente, por enquanto, deixa como podcast mesmo. O que vocês acham? Isso aí, cara. Podcast é meio estranho, né? É, meio estranho. Mas eu não sei se a gente vai ter criatividade o suficiente pra inventar o nome maneiro agora, né? Porque, de repente, ele surge ao decorrer da semana e aí já tá nomeado, né? Sei lá. Sim, pode ser. Pode ser. Mas eu acho que, sei lá, de repente, por hora... deixa podcast mesmo, e quando a gente achar uma coisa mais criativa, a gente renomeia, mano. Pode ser, cara. Pode ser. Legal. Vocês querem falar sobre o assunto da pauta? Ou vocês acham melhor a gente falar depois, quando o Alexandre estiver junto e tal? Vocês queriam falar sobre alguma outra coisa? Minha recomendação seria que a gente gravasse um pouco mais aí pra depois a gente ter conteúdo pra poder editar. Não sei, o que que vocês estão fazendo? O que que vocês consumiram, por exemplo, essa semana? Em relação, vamos ver, sei lá, seriado, filme ou game? Legal, posso começar? Pode. Então vamos lá. Pode. Vamos falar então primeiro sobre seriado, pode ser? Pode ser. Beleza, essa semana comecei a segunda temporada do Narcos, hein? Muito também. Bacana. Nossa, eu tava assistindo ontem, mano. Vocês estão assistindo aí? Tô, parei no quarto ou quinto episódio. Legal, você... Eu também, parei no quarto, cara. Putz, então a gente tá no mesmo lugar, cara, porque eu também parei ou no quarto ou no quinto, no máximo. Eu acho que eu assisti até o quinto, cara, mas assim, tá muito bacana, tá bem no mesmo nível da primeira temporada, a produção, né? Tá bem legal, cara. Eu gosto de ver... Como a série, ela tem uma pegada de quase de videogame, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas quando tem aquelas cenas de ação, quando tem as cenas, e essa segunda temporada tem bastante, a câmera vai ali pro ombro do Murphy, vai pro ombro dos caras e eles andando na favela, achei bem bacana. E também a trama é legal por si só, né? A história a gente já conhece. Mas vocês tiveram essa impressão também da série ter mais ação agora? Manda aí, Renan. Cara, eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu curti muito a primeira temporada, só que eu tô achando que a segunda, ela não tá, tipo, não tá subindo os degraus, tá continuando a mesma linha, entendeu? Eu não sei, entendi. Alguma coisa tá me incomodando nela, saquei, assim. Saquei. Eu não sei se aquele portunhão safado do Wagner Moura, eu não sei. Alguma coisa tá me desconectando. Saquei. Outros personagens me deixam mais conectado na trama, mas ele, em essência, cara, tipo, me desloca, tá ligado? Eu concordo com você, eu acho que o espanhol dele é bem fraco. Sabe qual que é o problema? Que como a gente tem os outros atores falando espanhol, e é um espanhol de verdade, quando a gente escuta ele... Sim. Eu também sinto essa diferença. E eu também, cara, eu curto muito mais o personagem lá do Murphy e do Penha, né? Que são os dois agentes lá, do que o Wagner Moura por si, cara. Eu acho que é bem legal ter o Carrillo lá também, que é como se fosse o Capitão Nascimento da Colômbia lá, né? Então, cara, eu tô curtindo bastante, mas eu entendo, Renan, essa sua posição, cara. Eu acho que realmente ela não tá evoluindo, mas eu tô satisfeito dela tá entregando o mesmo da primeira temporada, sabe, cara? Pra mim já é o suficiente. Eu tô curtindo, tá ligado? Mas é isso que me dá aquela desconectada. Mas eu vou assistir até o final, tô curtindo. Uhum. Mas eu não sei, eu quero ver até o final só pra ver o que vai acontecer. Da hora. Pra mim, o próprio o Pablo Escobar, ele é pano de fundo só, entendeu? Nessa trama toda. Legal, legal. Os outros personagens são muito mais interessantes. Legal, legal. Você, não, Fernando, cara, vocês estavam vendo isso de série? É isso que vocês recomendariam de série essa semana? Cara, essa semana sim, isso é o que acabou de lançar e de fato eu acho que eles conseguiram passar ainda assim a mesma fotografia um tanto quanto sombria da primeira, o que eu acho muito bonito e que me conquistou na primeira temporada, né? Acho também que tá seguindo a mesma linha, mas eu tô muito satisfeito. Ao contrário do que vocês disseram, eu acho que houve uma pequena, modesta, mas ainda assim perceptível melhora do espanhol do Wagner Moura da primeira para a segunda, né? Eu acho que entre a primeira e a segunda você consegue ver um trejeito um pouquinho melhor, mas nada muito, muito significativo. Como as línguas são muito parecidas, eu acho que acaba dificultando bastante o trabalho dele também nesse sentido, né? Uhum. Mas ele é um ator sensacional. Eu acho que a interpretação dele é ímpar, assim, como o Pablo Escobar. Ele tem os trejeitos Wagner Moura, né? Sabe, tipo, aquelas piscadelas sinistras. Fernando, sabe o que me incomoda do Wagner Moura, mano, nesse papel? É. A barriga falsa dele, mano. Me incomoda vocês, não? Vocês perceberam que ele fica... Nessa segunda temporada tá maior. Cara, ele fica tipo... Primeiro que assim, tipo, de barriga eu entendo, tá ligado? Eu posso falar com propriedade. Cara, claramente você vê que não é uma barriga de verdade... E parece que tá caindo, aí ele fica o tempo inteiro arrumando a calça, sabe? Pra, acho que dá aquela levantada na barriga e tal. E eu fico um pouco incomodado com isso, cara. Sem vocês. Você tá falando dos trejeitos do Wagner Moura. Às vezes a câmera dá uma focada na lata dele, assim. Aí ele tá com... Eu não sei, ele não pisca... Ele não faz o movimento inteiro de piscar o olho. Isso ele faz em outros filmes, tá ligado? Isso, mano, o que ele tá pensando? O que tá acontecendo? Mas assim, ele é um puta ator, cara. Sim, concordo. Mesmo concordo. Não, sim, não tendo aquele espanhol mega foda. Concordo. Ele é foda. Ele é um excelente. Acho que, cara, dos atores no cenário mundial, dos brasileiros que trabalham aí fora do Brasil, cara, ele é o melhor ator pra mim. Disparado. Eu sou meio Rodrigo Santoro Beach, né, mano? Porque Nossa. Eu acho que ele, como... Não, é porque eu acho que ele, como Xerxes, mano, foi muito, muito, muito bom. Assim, ele tem muitos outros trabalhos, né, mas... No 300, o primeiro, né, aquela sequência que ele fica puto, né, com o Rei Leônidas, ele fala que o nome dele não vai ser nem lembrado nos livros. Eu acho a expressão facial, como ele demonstra que ele tá puto, e o próprio inglês dele, muito mais significativo, assim. Mas o Wagner Moura, ele, pra atualidade, ele é a referência nossa que a gente tem, né, mano? Eu gostei muito da evolução do Murphy, né? Porque legal. Mostra dele de um cara certinho, fazendo tudo bonitinho, ao ponto de ficar puto, né? E simplesmente querer ver o Pablo Escobar morto a qualquer custo. E, cara, eu adorei o Carrillo, mano. Ele foi foda na segunda temporada. Eu vi ele empurrando o cara do Não fala, pelo amor de Deus. Do helicóptero. Da hora. Eu vi. E aí eu gostei bastante, assim, da postura do Carrillo, mano. É um ótimo ator também. Legal, legal. Você, sim. Renan, iria quando falar ele pegou, do Nex? Ele atendeu o telefone lá na Espanha. O bicho vai pegar aqui, mano. Não. Foi justamente o último episódio que eu vi ontem. Ah, ele jogou a galera dele. Qualquer coisa você blipa aí no, na edição, caralho. Não, beleza, tranquilo. Mas era, cara, era isso que você tava assistindo também, cara? Na hora que ele atendeu o telefone, foi foda, foi foda. Então, eu terminei, né, de ver ontem o Narcos, porque a Débora dormiu, né? Só terminei de ver o episódio, ela vai ver o que a gente tava vendo ontem. Aí eu terminei de ver aquele filme do Jobs, do Steve Jobs, do... Do Michael Fassbender? Não, do outro, do... Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Isso, esse mesmo. Ô, oh, para de me imitar aí, Fernando. E aí, curtiu, Renan? Curtiu? Ah, cara, olha, filme legal, entendeu? Você vê que... Tipo, todo mundo sabe que ele foi um cara meio escroto, tá ligado? Na questão de exigir a perfeição da galera que produziu o negócio. Só que ele, tipo, tenta pintar o Steve Jobs como... Ele romantiza pra caramba, né, cara? Romantiza, tem muito a redenção. Sim, exato. E musiquinha, tipo... Nossa, agora... como é que é o... Macintosh vai dar certo e que não sei o que, é tocar musiquinha tipo de vamos trabalhar. Nossa, mano. Assim, os trejeitos que... ele fez, tá ligado? Aquele andar estranho, aquele sorriso fechado. Ficou legal, mas eu não sei. Foi meio tipo, morreu, vamos fazer um filme aqui pra homenagear o cara. É, eu achei que eles pegaram um personagem que parecia muito, mas não elaboraram um bom roteiro pra isso, honestamente. Ah, cara, sei lá, eu particularmente não curto muito nenhum dos filmes que eu vi até hoje conta a história do Steve Jobs, né? Eu vi o Piratas do Vale do Silício, vi esse do Ashton Kutcher, ambos eu não curti muito, tá ligado? Eu acho que eles romantizam demais, eu acho que eles tentam fazer do Steve Jobs um herói. E, cara, não é desmerecendo a importância do Steve Jobs, não, cara. Eu mesmo, vocês estão ligados o quanto que eu curto as paradas da Apple. Eu acho bem da hora e tal. Sim, sim. Mas eu acho que eles tentam fazer o cara herói demais e não é a vibe que eu curto, assim, de verdade, tá ligado? Eu tô curioso pra esse filme do Michael Fassbender, porque pelo pouco que eu li aí, esse filme mostra ele bem nos bastidores, né? Então, antes de todos os grandes discursos do Steve Jobs e tal, mostra um pouco do lance do relacionamento dele com a filha dele e tal. Então, vamos ver, né, cara? Sei lá. Não assisti ainda, isso. Não. Aí, nesse do Ashton, ele, tipo, não fala no começo que ele descobriu que ia ser pai e renegou a filha. Aí, depois de algumas cenas, aparece o advogado falando: ah, assina aqui que não sei o que lá, você vai se arrepender. Depois lá pra frente aparece ela morando na casa dele e tipo, Exato. What the fuck, cara? É, isso aí. E você, Fernando, assistiu algum filme aí essa semana, cara? Essa semana, filme. Olha, essa semana como eu peguei o Netflix aqui, eu confesso que eu comecei a olhar o catálogo e de fato passei a entender. A indecisão de olhar um catálogo do Netflix, né? Porque você fica muito. Você tipo, tem muita coisa pra ver e chega na hora você acaba não escolhendo nada, quase, né? Sim, mas eu acabei indo pela vibe que eu tava na discussão da empresa. Sou muito fã do Jim Carrey e havia um filme dele que eu não assistia. Aliás, faz tempo que eu não assistia, que é o Eu Mesmo Irene. Aí eu queria ver alguns dos trejeitos dele. E mano, ele é hilário. Eu gosto muito de Eu Mesmo Irene, cara. Eu acho. Dos filmes mais recentes aí do Jim Carrey, um dos melhores. Mais recentes naquelas, né? O filme já é até um pouco velho, né? É, já tem um tempinho já, cara. Vocês assistiram aquele... Uns 10, 11 anos já. Ah, uns 10, eu acho, né? Nossa, pá, acho que mais, cara. Que, se não me engano, é 2003, 2002, uma coisa assim, não é? Não sei, cara. Tô abrindo o Google aqui pra pesquisar. Mas só dá um 2000, puta que pariu. 16 anos, caraca. Eu imaginava que era. Eu imaginei que era 2000, mas eu tava com medo de falar e de repente errar muito feio aí. Agora você imaginou, agora fica fácil, né? Mas fala aí, o que você ia falar mais? Mas agora só pra saber, ter uma visão de vocês. Eu vi que a Netflix confirmou, acho que, terceira e quarta temporada de Narcos, né? O que vocês esperam disso, assim? Quais as expectativas que você acha que vem aí? Outros cenários, cara. Eu acho que deveria acabar o Pablo Escobar agora e, sei lá, cara, ir pra outro cenário, outro país, outro tipo de... Como se fosse aquele... aquele seriado policial do HBO? True Detective. True Detective. Exato. Eu não assisti, mas eu acho que eu tenho a noção que cada temporada é uma coisa diferente, certo? É, mas é exatamente essa pegada. O True Detective, ele tem duas temporadas até agora e eles são histórias totalmente isoladas. E eu tô bem empolgado isso. Pra assistir. Em relação ao Narcos, Fernando, cara, desde quando eu ouvi falar que a Netflix ia produzir uma série voltada aí pra história do narcotráfico e que o Padilha ia estar envolvido no começo do projeto e tal, eu já tinha ouvido falar que não ia ser focado no Pablo Escobar. Eu já tinha ouvido falar que a proposta da série ia ser acompanhar o começo do narcotráfico até chegar nos dias de hoje, e por isso que ela ia ter um quê de documental e tal. Quando eu assisti a primeira temporada, apesar de, putz, achar excelente a primeira temporada, eu estranhei um pouco o tanto de foco que o Pablo Escobar teve, sabe? Eu fiquei pensando assim, caraca, pra onde que vai agora? Porque, pelo que eles tinham falado, não ia ser só isso. E não tem muito mais história do Pablo Escobar pra contar. Ontem eu vi aí o trailer, né, deles falando da terceira e da quarta temporada. E não sei se vocês viram o trailer, mas o trailer mostra ali o Pablo Escobar, né, o Wagner Moura. E depois vai mostrar aquele outro personagem que é o Gilberto, né, o irmão do Pátio. Cara, eles vão continuar com esse Pátio, provavelmente deve sair do cenário da Colômbia e deve ir para os Estados Unidos, porque os caras foram forte nos Estados Unidos e tal. Depois, talvez, imagino que no futuro venha até pro Brasil a série, tenha um pouco da história aqui no Brasil. Mas sei lá, cara, eu acho que a Netflix ela tem muito crédito, tá ligado? Eles podem fazer coisas diferentes aí que, pelo menos, checar eu vou, entendeu? Vou sempre dar uma olhada, cara. É sempre a qualidade, né, mano? Eu acho que, nesse sentido, passa um pouco mais de confiança nesse sentido, né? Por mais que eles acabem se empolgando com a ideia de que é uma série que está sendo bem vista, bem acompanhada e, no caso, as pessoas têm curtido, eles acabam sempre prezando pela qualidade, por um bom roteiro, né? Então, às vezes, eles até esperam um pouco mais de tempo para lançar, né? Então, assim, eu acho que, cara, acho que vai vir coisa boa aí, mano. Legal, legal. Agora, vamos deixar um pouco a série aí. O Renan falou do filme do Steve Jobs, você falou aí do Eu e a Mesma Irene. Essa semana eu assisti o Ratchet & Clank, Heróis da Galáxia. Vocês ouviram falar dessa animação? Eu vi dos jogos. Então, cara, eu nunca joguei os jogos do Ratchet & Clank, só vi o Ratchet & Clank naquele PlayStation Battle Royale All Stars, que é tipo Smash Bros. Da Sony, né? E aí fui assistir a animação sem saber nada, cara, e vou falar pra vocês que é uma animação honestíssima, hein? Bem divertido, cara, recomendo muito. É, cara, ele até, não, vou conferir, se eu não me engano, ele deu uma fracassada em questão de arrecadação. Ele saiu, cara, ele saiu Procurando Dory, cara, mais ou menos. É. Então foi difícil, né? Nossa. Aqui no Brasil nem tinha sala praticamente, foi pouquíssimas salas e tal. Na verdade, desculpa, ele não saiu Procurando Dory, ele saiu na mesma época do Angry Birds, tá? Mas, por exemplo, eu assisti o Angry Birds também e assisti o Ratchet & Clank. Cara, o Ratchet & Clank é bem mais divertido e pra gente que tem aí contato, pra quem tem contato com o videogame, cara, ele é muito legal. Por exemplo, tem uma parte que tem uma personagem jogando o PlayStation e ela tá jogando o Destiny, tá ligado? Eles não falam, mas você sabe que é o Destiny que tá rolando ali e tal. Tem uma parte que um robôzinho lá, ele meio que dá um boot e aí faz aquele som de quando você ligava o PlayStation 1, saca? Então tem várias... Nossa, que animal. Tem vários easter eggs bem divertidos, assim. E o filme por si só, cara, é bem divertido. Dá pra assistir legal, a animação... É bem feita, tem um roteiro bacana. A galera fala que a história do filme conversa bastante com a história do reboot que saiu pro Play 4 agora, né? Mas, como todos nós aqui presentes não temos Play 4, não tem como a gente confirmar, né? É, porque ele é uma série que nasceu no Play 2, né, cara? Exato. Pra substituir Crash, que não era exclusivo do Sony, que acho que é da Universal. Não lembro agora. Não lembro também, cara. Não reforçar que eu não tenho Play 4, que isso me deixa um pouco bravo, tá? Posso meio que partir a sua cara, assim, de repente. Ok, cara. Você não tem, mano. Não chegou nem em McDonald's onde você mora. O que você quer com o PlayStation 4? Ai, cara. Se liga, tem várias padarias aqui, se liga. Tô ligado. Beleza, é realmente. O Ratchet & Clank, Renan, só pra completar, ele é da Insomniac, né? E junto com a Sony que publica e tal. Entendi. Então, eu vi o trailer, não lembro que filme que eu fui ver no cinema, e não me chamou atenção. Eu reconheço personagens, porque já tem quase uma década aí na comunidade gamer, meu. Mas assim, nada que me... nada que me chame atenção, tá ligado? Mas aí você vê quando o cara é um poser mesmo, tá ligado? Se você fosse um gamer de verdade, você tinha prestigiado o mercado gamer, sabe? Você tinha investido não. mais tempo nisso mesmo. Acho que vale aquela torresmada, né? Mas... Ah, da hora, galera. Agora, só... Se você, se você for falar de Narcos, eu vou cortar. Então, sobre o Wagner... Não, mentira. Mentira. É só pra dar andamento nessa linha, né? Que eu fiquei até bem curioso. É, vocês ouviram falar aí sobre o Sonic Mania, né? Que parece que é um jogo que tá uma plataforma. Eu não sei muito bem o que é, mas eu ouvi dizer que parece que é um remaster, né? Vocês ouviram falar sobre isso essa semana, cara? Eu fiquei bem interessado. O Sonic Mania, o que que é? Tem uma comunidade na internet que acho que é sonicretro.org, alguma coisa assim. Sim. São os fãs de Sonic que fazem vários mods. Fazem a própria engine. Aí vão lá, vou fazer um jogo aqui com todos os personagens e tal. Tipo, uma comunidade que se autossustenta nessa questão. Aí tem um cara lá, que esqueci o nome dele, acho que o nick dele é The Taxman. E ele fez um fangame, certo? E fez uma engine completa, assim, muito boa. E eu não sei se foi a SEGA que se aproximou. Ou ele que foi atrás? Foi a SEGA, né? Foi a SEGA que foi atrás do cara. Foi bem legal. E... Maneiro. Qual foi o primeiro passo? Ah, é. Fazer o Sonic CD, que teve o relançamento há uns 2, 3 anos. Então ele não portou o Sonic CD lá do SEGA CD para as outras plataformas. Ele foi refeito do zero nessa engine do cara. Entendeu? E foi um baita sucesso. E o SEGA Mania é tipo uma extensão, uma continuidade. Vamos fazer um Sonic 2D, mas com parte dessa comunidade que fazia esses projetos, né, de fangames, já com alguns estúdios profissionais, entendeu? Em cima dessa engine do cara. Se eu não me engano, é Retro Engine. Então, ó, eu tenho uma coisa pra fazer pra SEGA aqui, ó. Olha aqui, ó. SEGA tá de parabéns, galera. É exatamente isso aí que o Renan comentou, Fernando. E, cara, é isso, mano. Pega a galera que curte, o cara tá fazendo um bom trampo e vamos trabalhar junto com o cara, né? O Renan sabe, o Renan deve estar imaginando por que eu tô aplaudindo a SEGA aqui, porque eu sou, putz, muito fã de Metroid, né? A gente já falou aí várias vezes sobre. E vai dar aquela linkada, no caso. Exatamente. E, cara, tinha um argentino lá, né, Renan? O Renan conhece essa história também, Fernando? Tinha um argentino fazendo... um jogo do Metroid que ele tava fazendo a build do jogo. O cara fez a engine, tava fazendo tudo. Era como se fosse um remake do Metroid 2. Ia chamar Another Metroid 2. E Remake, né? Era o AM2R. E a Nintendo esperou o cara fazer o jogo todo e foi lá e, né, deu um strike no cara e falou: cara, olha, não, você não pode seguir o seu projeto aí, né, com a nossa IP e tudo mais. E, cara, é uma pena, né? Porque eu sinto maior falta de um novo Metroid 2D. Acho que tem bastante gente que sente essa falta. Eu queria que a Nintendo fizesse o mesmo, sabe? Chamasse o cara pra trabalhar. Tem tanto mod da hora aí, cara, dos jogos da Nintendo, tanta coisa legal. Mas acho que vai demorar um pouco pra Nintendo evoluir nesse sentido, né? Sim. Assim como a SEGA fez, cara. Putz, a SEGA tá de parabéns. Eu acho que vai ser bem legal. Eu já gosto do Sonic Generations... tanto do 3DS quanto os que saíram pra plataforma aí, pra PlayStation, pra Xbox, acho bem maneiro. E, cara, eu acho que vai ser legal. Acho que a gente pode emendar aí falando dos games. Entendo, cara, ela é um pouco enjoada, ela protege muito as IPs dela, né? Não deixa ninguém pôr a mão, só estúdios selecionados que vão fazer o outsourcing. Porque praticamente o que a Nintendo faz? Produz jogo hoje é pouca coisa. Sim. São os outros estúdios que fazem os jogos. Tipo, a série Mario, qualquer Golf, Strikers, não é a Nintendo que produz, são terceiros, entendeu? Sim, tem, a Camelot tem feito bastante coisa deles, né, Renan? Espero poder ver esse tipo de atitude também pra Street of Rage, né? Que são clássicos aí que a gente gostaria de ter aí um pouco mais de experiência de volta. Afinal de contas, eles têm que olhar mais pra esse tipo de mercado, porque afinal de contas é isso que ainda gira o mundo, né, dos games ali. Então, tendo ainda interesse, eu acho que é interessante ainda insistir nesse tipo de interesse dos fãs, eu acho. Sim. Voltando rapidinho só nesse Metroid, o remake, né? Uhum. O cara, ele passou basicamente 10 anos desenvolvendo. Ele fez na Engine Game Maker, né? Sim. Ele até... Que nem ele falou. Todo esse tempo que eu passei produzindo esse jogo, chamei outras pessoas pra ajudar. E graças a todo esse processo que eu fiz, eu aprendi a programar. E o meu sustento agora é em programação. Ele, tipo, mudou de profissão. Da hora. Fazendo esse remake, entendeu? Sim, sim. Aí, mas assim, o projeto ainda tá vivo. Não vai ter mais assim upload, nem bug fix. É a versão 1.1. Exato, o que tá na internet aí tá aí, né? Tá aí. O jogo dá pra você jogar do começo ao fim. O único meio de você baixar ele é via torrent, que aí não tem como a Nintendo mandar um processo pro cara, porque o torrent tá em vários computadores, né? Uhum. Sim. Assim, tá vivo, tá lá, dá pra jogar. Tem um original pro Game Boy, obviamente que não é tão foda quanto graficamente, etc. Uhum. Mas tá aí, cara, os fãs, eles continuam mesmo. Às vezes a franquia nem merece tanto, tá ligado? É um bagulho tão simples, é só porque o cara é mega apaixonado desde a infância. Por exemplo, Streets of Rage é uma coisa simples, é um beating up, bater nos caras e é isso. Mas a galera curtiu tanto que fazem projetos. Só que, mano, às vezes as empresas não dão ouvidos. Não. Eles deviam incentivar mods, tipo a ID Software, os mods de Quake, Doom, etc. Sim, falando um pouco do Streets of Rage aí, Fernando, ele tem uma parada que é um pouco mais difícil, que os direitos dele tá todo cara, dividido entre várias empresas, tá ligado? Então já teve, como o Renan mencionou, a galera que fez aí remakes honestíssimos, mas é meio complicado, cara. Não acho que é impossível, mas é um pouco mais difícil do que foi feito com o Sonic aí, que é uma IP, tá tudo os direitos com a SEGA mesmo, não tem com o que discutir mais, né? Mano, é uma pena. Espero que possa haver um consenso aí entre as partes pra surgir, porque é de fato um clássico muito legal. Da hora. Renan, jogou alguma coisa essa semana aí diferente? Queria falar algo de game aí? Ah, cara, deixa eu ver. De novo, nada. Eu tô jogando Joanna Dark, não vai cantar música. Mas é PSP. Eu não matei Joanna Dark. Tá. Então, eu tô jogando isso, mas, entendeu? Nada da de hora, novo. Da hora, um jogo tático, maneiro. Aí, fala um pouco aí que o Fernando acho que não conhece Joanna Dark. Joanna Dark, Fernando, ele já jogou Final Fantasy Tactics alguma vez? Não joguei, nem me crucifiquem. O cara não sabe nem falar, velho. Me crucifique-se. O gênero Tactics é tipo um xadrez. Eu encaro assim, é um xadrez com RPG. RPG é um sentido de personagens evoluindo, espadinha, magia, etc. Sempre com um fundo histórico atrás. Tem mais foco na trama e nos combates, né? Nem tanto no explorar mundinho e tal. Aí esse Joanna Dark, ele pega a história da Joanna Dark na guerra lá dos 100 anos da França e da Inglaterra e adiciona elemento fantasioso, cara. Então tem elfo, da hora. Tem monstro, tem cristianismo e tem... Como é que você fala quando o animal ele parece um humano? É antropomorfose. Exato, perfeito. Isso aí mesmo. Antropomorfose. Muito bem, Thiago. Obrigado por nada. Antropomorfose, o analfabeto. Não, antropomorfizado. E é bem honesto. É da Level 5. É uma produtora japonesa que faz uns RPGzinhos e uns jogos ultimamente. Ultimamente não, já faz um tempinho. E é honesto, ele só peca um pouco no gameplay, que depois de um tempo você você pega o padrão dos inimigos e você começa a passar nas batalhas tranquilamente. Mas é bem honesto. Da hora. Bem legal, cara. Legal, legal, legal. Jornal Dark é da hora. É, tenho muita vontade de jogar porque, putz, sou muito fã do Final Fantasy Tactics aí. Gosto de Ogre Battle, Phantom Brave. Gosto muito do estilo. Acho que, não sei se ia ser tanta vibe do Fernando, pelo que eu conheço ele. Não que ele não saiba pensar e tal. Longe disso, né, Fernando? Mas é um jogo que ele exige tempo, sabe, Fernando? Tem umas batalhas, cara, que você vai levar aí horas, às vezes, né, Renan? Pra concluir, é como, cara, se você estivesse jogando um xadrez. Você tem que pensar, você vai mover... imagina assim, o cenário ele é todo dividido em quadradinhos. Seu personagem, você tem uma equipe, né? Ele pode andar, por exemplo, 5 quadrados. Só que você ainda não chegou no inimigo. Então você vai lá e calcula que o inimigo consegue chegar em você no próximo round, mas ainda não te bate. Aí nesse outro round você já alcança ele, dá um dano. Aí você tem um arqueiro lá em cima pra bater, etc. Bem maneiro, cara. Legal. Eu comprei o Humble Bundle da Capcom lá, como mencionei pra vocês. E é o que eu tenho jogado, cara, esses dias, sabe? Eu tava jogando outros jogos antes, mas eu larguei um pouco porque tava meio sem tempo. E os joguinhos da Capcom antigos são bem divertidos, tá? Eu tô jogando basicamente o Strider, que é o remake aí do jogo do Mega Drive. Cara, bem legal, bem divertido, ele é bem fluido, sabe? Dá pra você jogar horas assim, tranquilo, sem cansar. E tô jogando Mega Man 9 também, que não é o melhor Mega Man, na minha opinião, mas é Mega Man, é a diversão do Mega Man, né? Que o Mega Man vai te proporcionar pra você, é isso aí, é um pouco de raiva, mas uma sensação muito boa. Frustração. Quando você consegue passar. Frustração, um princípio de depressão e tal, né? Mas, cara, tenho jogado basicamente Strider e o Mega Man essa semana, mas muito pouco também. Recomendo muito o Strider, viu? Não sei se vocês jogaram. Já jogou, Renan, Strider? Esse remake? É. Que saiu o último aí? Sim. Não, ainda não. Cara, tá bem legal, viu, cara? Bem legal. Você jogou o do Mega? Então, não curti o do Mega. Achava muito estranho. Isso aqui. Eu não sei, era aquele esquema. O jogo do Mega, ele é um pouco estranho. Sim. É jogo, ele é do Mega, super, né? Do padrão Super Nintendo. Exato. É jogo do Mega. Exato, exatamente. Cara, recomendo. Tá bem bacana, cara. Tá bem legal. Você jogou alguma coisa aí, Fernando, essa semana? Então, cara, ontem eu fui ajudar um brother meu aqui que tava pedindo ajuda pra passar numa parte do The Last of Us, né? Ele tava... Caraca! Basicamente... Que... É. 999 agora, mano? O cara foi pedir ajuda? Vou passar aí pra mim. Ô, oh, louco, mano. Oh, faz uns 20 anos que eu não escuto isso, cara. E, mano, foi muito curioso, porque não era nenhum quebra-cabeça, nada assim. Era uma parte que basicamente ele não sabia muito bem o que fazer. E aí era basicamente você só chamar a atenção do instalador pra um outro lugar pra ter... Até tinha o item, né, da faca pra matar o instalador, foda se ele não tivesse, né? Mas era basicamente chamar a atenção do instalador pra um outro lugar pra ele conseguir passar um trecho determinado dentro daquele colégio, né? Ah, e foi bem tranquilo, assim. Caraca! Não demorei mais de 10 minutos. Mas aqui em casa, uma coisa curiosa que aconteceu, que ao menos me traz muita nostalgia e boas risadas, né, mano? Que eu pus o meu PlayStation 2 pra ligar e coloquei Hot Hess Jailbreak e Medal of Honor, mano. Né, o primeiro. Da hora. E foi muito nostálgico, foi muito legal, mano. Da hora. O cachorro aí tá nostálgico também. cara, falando em Last of Us, eu não fechei, cara. Tem olha aqui, aí, mas... olha aí, Fernando, o que a gente faz com esse cara, mano? Ah, mano, eu não sei, eu cara. Acho que, eu acho que o Fernando também não fechou, se não me engano, né, Fernando? Não, eu fiz final sim. Fez? Fechou não, eu sim. Eu não entendi também. O cara, ele consegue afirmar e negar na mesma frase, tá ligado? Eu fiz final, não, eu fiz final sim. Fiz final, eu zerei. Isso aí, usa o termo zerei. Usa o termo zerei, que é o termo que a professora do Lucas Silva e Silva falou que tá correto pelo português. Você viu, né, Renan? No Last of Us, cara, eu parei, deixa eu ver. Teve uma parte que eu passo nos túneis de metrô que tá cheio d'água. Aí acho que encontra um carinha lá, um gordinho, que é armamentista, alguma porra assim. Uhum. Aí anda os três, uhum, o cara, a menininha e esse uhum, outro maluco. Aí eu comecei a morrer pra caralho lá numa casa e eu tipo parei e, mano, nevermore, tá ligado? Nunca mais. Cara, foi, olha, o The Last of Us, ele foi um dos melhores jogos, se não o melhor que eu já joguei, assim, pelo contexto, pela história, né, ele me conquistou. Foi o primeiro jogo que eu fiz final quando eu peguei meu Play 3. E, assim, como eu costumava dizer, como tinha sido a minha primeira experiência com o Play 3, né, a minha primeira experiência foi logo que eu comprei, eu nunca joguei de ninguém. E foi a experiência mais próxima de jogar um filme que eu tive, assim, né. Eu nunca, não tinha tido a oportunidade de jogar um Play 3 antes, e aí eu já peguei o The Last of Us, fiz final, assim, né, zerei, né. Isso. E, cara, não é um final bonitinho, mas é um final real, tá ligado? Foi a sensação que eu tive, assim, final real. É uma coisa que no lugar do Joel eu só faria também. Saquei, cara. Bom, como a gente não vai... a gente vai só manter esse papo aqui pra gente ou pra quem a gente quiser que ouça, eu vou falar uma parada aqui que eu acho que pode ser até uma pauta aí pra gente voltar a falar depois, cara. Eu acho que o Last of Us, cara, ele supera a experiência de um filme, cara. Quando você termina ele. Eu já, acho que eu já até comentei isso com o Fernando e tal. Eu não acho que ele é o mais próximo, pelo menos pra mim, de jogar um filme. Eu acho que ele passa essa experiência, cara. Eu acho que é uma parada muito imersiva e tá muito mais perto. É meio maluquice que eu vou falar agora, tá? Mas pra mim ele tá muito mais perto da vida real, sabe, cara? Aquele final dele, ele é o como aconteceria na vida real mesmo, tá ligado? Tipo, é muito bom, cara. Eu acho bem legal isso. Vocês estão querendo falar no final, mas não querem. Não vamos, tá ligado? Não vamos daquela... falar. Não, é que, não, não, não vou fazer você isso. Você tem que, cara, esse final você tem que chegar sem saber, cara, que é muito bom, cara. Muito bom. Você merece saber esse final sem spoilers. Exato, mano, vai, exato. Vai. Exato. É tipo o sexto sentido, tá ligado? Você não pode chegar lá sabendo. Aguentável o final do sexto sentido pra mim antes de eu ver o filme. Puta, estragaram o filme pra você, que bosta. Caralho. Não, não, não, não é que eu não vá conseguir viver depois disso, mas beleza. Pois é. Pô, da hora, galera. Acho que é isso aí. Vocês queriam comentar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Não, por mim é isso daí. Eu achei muito da hora a gente ter se reunido. Eu acho que por si só já acabou dando várias ideias pra outras pautas, né? Então, eu gostei muito. Legal. Fala aí, Renan. Queria comentar algo? Algo? Tranquilo, acho que já fechou. A gente tá tendo essa noção de como vai ser os próximos, como uhum, o Fernando acabou de falar. Acho legal. Que a gente vai dar uma evoluída aí, né? Pô, maneiro, sim, galera. Legal, eu vou... Pô, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês aí. Eu sei que é difícil a gente estar todo mundo junto. Eu acho que, por exemplo, tem o Alexandre que não tá aqui com a gente, mas nem sempre a gente vai poder gravar os quatro juntos. Às vezes... Pode ser que a gente grave três ou dois, ou chame mais alguém pra gravar também. Mas é bom a gente fazer esses testes no começo. Pra vocês saberem aí, eu tô gravando direto aqui desde que a gente começou a conversar há 47 minutos e meio. Então tem um bom conteúdo aí pra gente depois dar uma editada, cortar algumas coisas, dar uma animada. Mas, obrigado, galera. Obrigado mesmo pelo papo, foi bacana. Assim que eu tiver editado, eu já troco ideia com vocês, já solto pra vocês o arquivinho e a gente faz isso, né? Não vamos sair distribuindo pra todo mundo, não. Mas é legal, se vocês quiserem, às vezes, ter a opinião de alguém que vocês sabem que vai ter uma bom ouvido crítico, vão poder talvez dar umas dicas legais. A gente vai melhorando, vamos melhorando os equipamentos, vou ter um fone também, aí um headset, acho que vocês dois estão usando e eu não. Vai melhorar bastante. E vamos melhorando também os softwares aqui, né, cara? Eu acho que com o tempo a gente vai aprender a melhorar, mas pelo menos a gente já fez algo, né? A gente já pode falar que, ao invés do que a gente falava antes, que a gente sempre falava que tinha vontade, nunca fazia nada, pelo menos a gente fez um teste, agora a gente já tá andando, né? Vamos lá e vamos fazer, né, cara? Isso aí, mano. Acho que vai ficar legal, tem um futuro. Sim, cara, sim, tem. Tem um futuro. Eu ia zoar o Fernando, agora vai ser com o Dobby. Eu ia falar, a gente tem, menos o Fernando que mora na praia, mas Fazer o quê, né? vou dar ali agora uma curtida no mar, ali, ficar na areia. Ah, vai lá, boa. Não tem mais nada pra fazer aí mesmo. Exatamente. Zoeira, galera. Curte sua poluição aí, maldito. Beleza, obrigado mais uma vez, tá? Vou deixar o bate-papo aberto aqui, mas vou parar de gravar aqui, beleza? Demorou, valeu. Cara. Falou. Um abraço aí, eu vou sair aí. Falou, valeu, galera. Falou, valeu. Falou, até mais.